com muito medo de dormir aqui. Tô com muito frio. E eu com fome. Vamos pegar um trocadinho aquele dia ali? Vamos. Qual é, tio? Dá um trocadinho aí. Na moral, tio, fortalece. Vagando feito trapo sem destino e direção, provando de maus tratos, o menino pé no chão. E qualquer marquise é abandonada, é morada. A cama manchete do dia, forrando a calçada. O medo de dormir não dá direito a descansar. Não pense em desistir, porque vencer é superar. Sofre noite e dia, madrugada condenada. A fome aperta há dias que não come nada. Criança, carente de afeto, calor fraternal. Criança, não pode ser objeto do mal. Faça a sua parte, estenda a mão, cidadão. Dê mais carinho. Mais carinho e atenção. Se essa rua fosse minha, eu pegava as criancinhas e botava pra estudar. Criança, criança, semente do fruto que se reproduz. Criança, na proteção do menino Jesus. Faça a sua parte, estenda a mão, cidadão. Dê mais carinho e atenção. Vagando feito trapo, sem destino e direção, provando de maus tratos, o menino pé no chão. E qualquer marquise é abandonada, é morada. A cama manchete do dia, borrando a calçada. O medo de dormir não dá direito a descansar. Não pense em desistir, porque vencer é superar. Sofre noite e dia, madrugada condenada. A fome aperta há dias que não come nada. Criança, carente de afeto, calor fraternal. Criança, não pode ser objeto do mal, do mal. Faça a sua parte, estenda a mão, cidadão. Dê mais carinho e atenção. Criança, não é dona do próprio nariz. Criança, faça a sua parte, estenda a mão, cidadão. Dê mais carinho e atenção. Se essa rua fosse minha, eu pegava as criancinhas e botava pra estudar. Criança, vai! Criança, semente do fruto que se reproduz. Criança, na proteção do menino Jesus. Faça a sua parte, estenda a mão, cidadão. Dê mais carinho.